Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, o Cristo ecumênico, divino estadista para o povo. Quando eu digo que ele é ecumênico, é porque ele engloba tudo, todo o conhecimento. Meus amigos e meus irmãos, estamos aqui para estudar com vocês o Apocalipse. E eu digo sempre, é o livro mais importante da atualidade mundial. Recordando a palavra do irmão Zaru. Vamos prosseguir. Aqueles que dizem, aspas, que o Apocalipse está superado, porque todas as profecias dele foram realizadas, consumadas, desde o tempo da tomada de Jerusalém por Tito. Fechar aspas. Ora, isso é um absurdo. Porque o Apocalipse foi recebido por João Evangelista na ilha de Patmos após... Após o quê? A tomada de Jerusalém. Profecias posteriores, onde é que já se viu isso? Quando Jerusalém foi tomada, o nosso querido João Evangelista não as tinha recebido, as profecias de Jesus, de Deus, por intermédio do Cristo, de um anjo do Espírito Santo, um arcanjo. Aliás, vocês vão ver um programa que eu vou falar sobre esse assunto do anjo escolhido por Jesus para transmitir a João o Apocalipse. O Apocalipse é lá dos anos 90 e tantos, da chamada Era Cristã. E Jerusalém foi saqueada pelos romanos no ano 70. Tito, filho de Vespasiano, arrasou com Jerusalém. Mas ela vai sobrevivendo. Está aí, 2 milênios depois, porque tem uma grande missão a cumprir na humanidade. Vê-se então que muito estudioso do Apocalipse precisa conhecer um pouco mais de história. Também dizem que o Apocalipse é indecifrável. Até hoje há pessoas afirmando isso. E completam porque ele é um verdadeiro mistério. Ora, se é mistério, o seu nome está errado. Porque Apocalipse em grego quer dizer revelação. Eu já disse isso para vocês, o irmão Zaru dizia. E muitos também já disseram que Apocalipse quer dizer revelação. Mas é bom repetir, porque há tanta distração no mundo atualmente, já existia nos tempos anteriores. Agora então, o raciocínio humano fica quase que supérfluo, vago, vago. As pessoas esquecem. E esquecem as coisas mais importantes. Ó gerações novas, ó gerações antigas. Não se esqueçam do que é sério para as suas vidas, não só no corpo, mas também no espírito. Bom, Apocalipse em grego, é bom repetir, quer dizer revelação. Se há uma revelação, é para ser entendida, para ser compreendida. Por que não é compreendido, então, o Apocalipse pela maioria? porque a maioria não se debruça nem sobre o Evangelho. Num artigo de jornal que escrevi para a Semana Santa, digo isso lá. Nas nações que se apresentam como cristãs, você vai falar no Evangelho e muitos dizem, hein? E com a maior surpresa, porque a maioria imensa não se dobrou como deveria ter feito sobre o Evangelho, que é mais simples para o entendimento comum que o Apocalipse. Então, com relação ao Apocalipse, e é um livro importantíssimo, porque tudo aquilo está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. Eu, por exemplo, digo que o Armagedom está sobre as mesas. Você, quando come, está fazendo um Armagedom dentro do seu próprio organismo. Prosseguindo. Então, de início, vocês têm de tirar da cabeça essa história de que o Apocalipse é de difícil compreensão. Vamos ver e rever aqui durante os programas que isso é balela, ok? Não é de difícil compreensão, não. Jesus disse que o Espírito Santo falaria por nós. Então temos que estar na sintonia. Bem, minha gente, um dos grandes estudiosos do Apocalipse, um dos maiores do mundo, foi Alziro Zarur. Está mais vivo do que nunca, porque os mortos não morrem. Nós temos que usar a linguagem humana. Ele deu, principalmente, três passadas no Apocalipse. Formou aí um cacófono. Três passadas, lembra? Três passadas. De certa forma, ele traspassou o Apocalipse. A quarta, nós estamos em 1989, não se esqueçam, por favor. Os cristãos do Novo Mandamento de Jesus farão, inspirados por Jesus e seu mandamento novo, e firmados sobre esse grande trabalho de estudo, de investigação, deixado pelo saudoso proclamador da religião de Deus. E não se espantem, porque a religião de Deus, eu digo tantas vezes isto, não é uma religião para conflitar com as que já estão no mundo. Porque quando se diz religião de Deus, queremos expressar o seguinte: religião do amor universal, do amor divino. Religião do terceiro milênio. Como dizia o saudoso Zarur. Que na explicação do livro das profecias finais, logo de início, lembrava a todos que Jesus está voltando. Mas onde é que ele se firmava para fazer esta afirmativa num mundo tão materializado como o de hoje? No Apocalipse. Quem disse no Apocalipse acertou. Ele dizia assim: e esta verdade, a de que Jesus está voltando, vem do Apocalipse. Meus amigos e meus irmãos, minhas irmãs e minhas amigas, vamos usar aqui o método histórico profético. Esses métodos são principalmente quatro. Vamos falar neles aqui no programa também. Aliás, nós devemos dar uma passada no Brasil Apocalipse, número 2, naquele trecho que estamos falando sobre os diversos processos, os quatro principais da interpretação do Apocalipse. O nosso vai ser o histórico profético. Por que histórico profético? Porque as revelações têm que ter um significado qualquer para a humanidade. Se elas não se realizam, como é que podem ser provadas que são de Deus? Porque Moisés dizia: quando quisermos saber se o profeta é de Deus ou não, é só observar, guardem bem isso, se aquilo que ele disse se realizou. E os profetas do Velho Testamento faziam um belo trabalho, porque eles não realizavam somente profecias para o tempo mais longínquo. Diziam coisas que se confirmavam logo em seguida. E era uma temeridade, porque aqueles que eram apanhados no engano, sabe como é que o povo acabava com eles? Apedrejando-os ou jogando-os lá de cima do morro. Mas isso é uma coisa bem sintomática no trato desses assuntos, porque o próprio Jesus diz através de João que se alguém fraudar uma vírgula sequer do que está contido no livro das profecias finais... Qual é o livro das profecias finais? Algum de vocês aqui sabe? Apocalipse de Jesus. Apocalipse de Jesus. Esse que fraudar uma vírgula sequer do Apocalipse vai ter desabando sobre si as desgraças ali profetizadas. Também é coisa maravilhosa, ele anuncia que Jesus está chegando, mas em tempo profético, senão vão afirmar aí que eu falei que ele vai chegar amanhã. Isso não sabemos. E vejam, essas profecias, muitas anunciam desgraças semeadas pelos seres humanos, não são profetizadas por uma decisão ditatorial de Deus. Porque muita gente já disse por aí, aspas, o Apocalipse é uma demonstração do desamor de Deus para com os homens, fechar aspas. É um absurdo. O saudoso proclamador da religião de Deus tem um pensamento extraordinário. Ele diz assim: a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. É aqui um comentáriozinho. É a lei de causa e efeito. Está na física estudada pela humanidade. Toda ação corresponde a toda ação ou uma reação. Não há uma providência que você tome, um ato seu, que não tenha consequência. Nisso se fundamenta a verdade matemática da lei da reencarnação. Lei de justiça. Não é Deus punindo a humanidade. Porque o ser humano tem essa mania. Como criaram os seres humanos? E um Deus da imagem e semelhança dos seres humanos? Quando Jesus disse o contrário, o homem espírito é que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Vai evoluir até ter aqueles atributos maiores da divindade. Nós, seres humanos, invertemos tudo, aí nos damos mal. Ainda nos viramos contra o Pai Celestial, que deixa tudo explicadinho. Cria, às vezes, alguns desafios para o entendimento, como no caso do Apocalipse. Porque senão a gente lê uma vez, ah, já estou sabendo, nunca mais volta ao assunto e esquece de tudo e não se salva. Mas Jesus disse que a nossa salvação vem pelas nossas obras. Mas precisamos entender o conteúdo divino, firmado no amor, da palavra de Deus. Porque não se pode interpretar a palavra de um Deus que é amor, odiando. Esse é o grande mal de algumas pessoas que interpretam a palavra celeste com ódio. E aqui uma palavra do irmão Zaru: a reencarnação é a chave da profecia. Sem ela a gente não entende nada. E você acha que o assunto é polêmico? Então vá pensando. Nós vamos voltar a isso várias vezes. Encarnação não é punição, é oportunidade que o amor de Deus nos concede. Bem, eu vou parar por aqui hoje. Creio que valeu a pena. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E viva Jesus!